Sonho pra sonhar, o deserto não é o meu lugar. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Que nova criatura eu sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Não, não, não. Nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Sana Chu. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Oh, dance, dance, dance. Dance, dance, dance, dance, dance. Criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu.